ProgramaExpresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulinho Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. Programa Expresso aqui na Pássaro da NFM. Vamos até as 14 horas com a sua participação sempre por aqui pelo 991248325 ou 992042222. No programa de hoje vamos conversar com a dupla Lucas e Solange da Digo Chupé. Tem a participação do Wilson Braz. Wilson Braz, que foi o ganhador do troféu Expresso na categoria Cidadania e Personalidade do ano de 2016. Ainda hoje vou conversar também com a Ana Paula Silva Moraes, que é chefe do Departamento de Desenvolvimento Socioeconômico da Prefeitura de Guaranésia, falando sobre a pesquisa habitacional que está acontecendo aqui em nossa cidade. Mas para começar o programa 403, né, o programa Expresso número 403, eu convidei aqui os professores Jucimar Manuel de Brito, Flávia Vieira de Melo, Fábio Gomes Cândido, José Oséias, a professora Dona Neide e a Claudineia. A Claudineia, todos estão aqui para a gente conversar sobre essa greve na educação, né? Chamei os professores, é claro, é uma greve que atinge o país inteiro, né? O Brasil todo. Mas aqui na nossa região, acho que a greve é principalmente dos professores. Vamos começar aqui pelo Fábio, com quem eu já conversei durante a semana no Alô Bom Dia. Tudo bem, Fábio? Seja bem-vindo no programa Expresso. Bom dia, Antônio Cláudio. Bom dia a todos os ouvintes. Estamos aqui, então, para esclarecer alguns pontos em relação à greve, né, que foi aí inicialmente articulada pelos professores, que é contra a PL 4330, que é da terceirização, contra a PEC 287/16, que é a reforma da Previdência, e contra a PL 6787/16, que é a reforma trabalhista, Antônio Cláudio. Antes de qualquer coisa, hoje de manhã teve uma manifestação em Guaxupé. Já terminou a manifestação? Ela ainda continua? Como é que tá? Ela ainda continua, né, meus colegas? É para conscientizar a população em relação a essa covardia que o governo tá querendo aí enfiar a goela abaixo dos trabalhadores. Por que covardia? Por que você fala dessa forma, Fábio? É uma covardia mesmo? Antônio Cláudio, se pegarmos os pontos, né? É uma tremenda covardia que, primeiramente, essa PL 4330 da terceirização vai nada mais nada menos que colocar os atualmente designados, né, na rua. Literalmente, estarão desempregados. Uma empresa privada vai assumir aí, então, o papel de estar colocando professores em salas de aulas, ASBs, que são responsáveis pela limpeza, pela merenda dos alunos, e também as ATBs, que cuidam da parte da secretaria. Já começa por aí. Contando também com a Previdência, né, que está estendendo aí para 49 anos de contribuição, que vai matar o trabalhador antes de se aposentar. Tá, para o pessoal entender, isso não atinge só os professores. Não, isso atinge todos os trabalhadores. A terceirização, por exemplo, não atinge só os professores. Não, atinge todos os trabalhadores também. De repente, seja... eu aqui na rádio, pode vir uma empresa terceirizada, mandar todos os locutores da pássaro dele embora, vem aí os locutores SA e pronto. E pronto, você está na rua também, né? É. Atinge, então, aí o setor público e privado de um modo geral, né? É. Antigamente, a terceirização era só para as atividades meio. O que é atividade meio? É aquela que cuida do meio da produção mesmo, né? Seja limpeza, alimentação. Com essa nova PL, a terceirização ela é irrestrita, né? Ela vai pegar todos os setores da produtividade, sejam privados ou públicos. Então, com essa terceirização, estou imaginando aqui que vocês que estão aqui fazendo greve, de repente eles contratam os professores terceirizados e acabou a greve. Então, para os designados, sim, né? No nosso caso aqui, acho que a maioria aí é efetivo, né? Tá. Os efetivos concursados não estão sendo aí englobados nisso. Mas, com certeza, uma terceirização vai fazer com que o poder das greves diminua. Com certeza, com certeza. Além de diminuir o poder da greve, pelo que eu já ouvi falar de alguns deputados, os grevistas vão ser colocados de lado e vão ser substituídos por uma mão de obra temporária, até que acabe a greve e eles possam voltar. O que isso é na prática? Enfraquecer o movimento de greve, né, de mobilização. Enfraquecimento, né, da greve. Vamos conversar aqui com o professor Oséias. Pode puxar esse microfone aqui mesmo, Fábio? Por favor, Oséias, chegue um pouco mais para cá. Como é que está a realidade da greve aqui na nossa região? Atingiu todas as escolas, apenas algumas escolas? Como é que está isso, Oséias? Bom dia a todos. Nós estamos no momento onde ainda não temos adesão de todas as escolas, mas a conscientização vem sendo trabalhada através de movimentos, convites. Em Guaxupé, nós chamamos inclusive os pais para um esclarecimento, o que nós consideramos muito importante. Como já foi dito agora mesmo, como não é algo só dos professores, nós temos que ter muito isso em consciência. É geral. Isso vai atingir a todos. Então, nós estamos trabalhando de uma forma de conscientização em primeiro lugar. Tá, mas você disse que não é só dos professores, pode até não ser no Brasil afora, mas aqui na nossa região é só dos professores, ou não? Mas nós também temos apoio, a OAB está nos apoiando, nós temos apoio à Igreja Católica e outras igrejas que também estão nos apoiando, porque a conscientização deve chegar a isso. E nós sabemos que em outras regiões, outras cidades, alguns outros setores que atingem transporte, que atingem outras áreas, também estão fazendo mobilizações. Infelizmente, nem sempre são divulgadas como deveriam, mas há mobilizações no país todo. O Brasil todo está acontecendo paralisações. Está acontecendo. Por que a gente não vê isso? Nós não vemos porque, infelizmente, nós temos muitas vezes informações truncadas por uma mídia que é paga para truncar informação. Nós tivemos 200 mil pessoas na Paulista e ninguém viu. Eu vi só uma esquina lá com meia dúzia de professores. Então, ninguém viu. 200 mil pessoas, convenhamos que é muita gente, né? E não foi mostrado. Por quê? Porque é um poder aquisitivo que paga para não mostrar isso, para tentar enfraquecer o movimento, conforme foi dito agora. Mas isso não é argumento de quem é de, vamos ser claros aqui, de esquerdistas, de petistas, não? Que quer falar assim, ah, tem uma teoria da conspiração contra a gente? Não é nada disso, não? Poderia até ser, mas que aquelas 200 mil... Estavam lá, estavam. Estavam, né? E é uma coisa inegável, não tem como negar. Não, não é teoria, não aconteceu. É teoria. A luta, então, teria que ser de todos nós. Teria até pela razão de que atinge todos nós. É. Infelizmente, as pessoas podem ter a ideia. Ah, é professor que está fazendo, é só para professores. E a gente deixa isso bem claro. Trabalhadores, e aí não importa a categoria, aí não importa quem. Tá, mas vocês também estão lutando pela questão do piso salarial, né? Dos acordos nesse que momento, foram feitos aí pelo Pimentel, lá, nosso governo. Não, nesse momento... Nesse momento, não. Absolutamente até ia perguntar não. Pra você qual que pesava mais na hora. Se era a luta pelos interesses da classe ou se era realmente uma luta pela nação. Na verdade, não é luta de classe. Tanto que nós convocamos e estamos chamando todo mundo. Se fosse de classe, nós teríamos, inclusive, bandeiras de classe, estaríamos usando termos de classe e nenhuma manifestação isso ocorreu. Em todas elas podem ser pesquisados. A luta é, como foi posto pelo colega aqui, contra essas medidas que não envolve questão salarial, não envolve nada disso. Envolve evitar de perder direitos que já temos. Não queremos outros, queremos manter o que temos. E isso para todos. Ontem, como é que foi a reunião com os pais dos alunos? A reunião foi esclarecedora. Nós acreditamos, chamamos... Gostaríamos que tivesse sido mais pessoas, mas foi uma quantidade razoável. Foi expostos, professores expuseram o que estava acontecendo, membros da OAB participantes também, o pároco da Catedral de Guaxupé, o Padre Reginaldo, também expôs. Isso deixou claro que não é uma questão dos professores. E nós acreditamos que esse tipo de conscientização seja importante, que é preciso que todos procurem. Ah, mas eu não sei bem o que está acontecendo. Então vamos buscar saber. Por isso eu acho importante ações como essa de hoje. A rádio atingindo tantas pessoas e que a pessoa que veja diga, poxa, mas eu não estou sabendo bem, que procure se informar. Extremamente importante. Qual é as maiores dúvidas, né, que surgiram ontem lá com os pais dos alunos? A princípio, eles não entendem o porquê da paralisação. Acho que é uma coisa só dos professores. Acho que a primeira dúvida é isso. É só professor? A primeira dúvida que surge. E nós deixamos claro que não. Porque não é mesmo. Realmente não. Outra dúvida é, mas... A questão do trabalho, quem atinge, como atinge. E eu, no meu caso, que trabalho em tal coisa, o que pode acontecer comigo? Esse tipo de dúvida, eu acho que ainda existe muito no povo. Então a gente tem que conscientizar a população, primeiro de que a greve não é só dos professores. Exato. E conscientizar até da própria reforma, porque as pessoas ainda não entenderam muito bem a reforma, né? Não entenderam mesmo, há uma e necessidade. Muito menos a terceirização, que foi essa semana, semana passada, né? Terça-feira? Terça-feira. Mais ainda, então a luta é gigantesca com a mídia, como você disse, tentando esconder um pouco essas informações. Esconde porque não é interesse de certos grupos que a informação chegue corretamente. Flávia, quero perguntar para você, como é que está a relação com os demais professores, que eu acredito que tem professores que não aderiram à greve, né? Boa tarde a todos. Boa tarde. Tem alguns, sim, que não aderiram à greve, tem alguns colegas que estão resistentes, sim. A grande maioria aderiu. Em Guaxupé, em Guaranés, a grande maioria aderiu? Então, eu trabalho em Guaxupé, em duas escolas lá. Lá, a grande maioria dos colegas aderiram. Aqui no sul de Minas, há uma adesão muito grande, né? Sim, inclusive Paraíso, 100%, né? Não. Varginha, Poços. Em Guaxupé, todas as escolas estaduais aderiram ou não? Então, lá, o Polivalente, o Queridinho, o Ginásio aderiram totalmente. O Major Luiz Erbini e o Nossa Senhora, parcialmente. Como é que fica essa questão desse parcialmente? Algumas aulas... O período que corresponde de primeiro a quinto ano está funcionando normalmente, por conta de que a prefeitura, ela não entrou em greve, professores estaduais. Então, para não perder aluno para o município. Escolas pequenas, entendeu? Então... O Fábio falou na reunião da Câmara de Guaranés na última terça-feira que lá em Monte Santo, né? Isso. As escolas municipais também aderiram, né? O prefeito lá autorizou a paralisação das escolas municipais, né? Correto, Antônio Cláudio. Monte Santo tá... Todo o setor da educação tá parado, né? Inclusive o municipal. Estão todos parados em Monte Santo. E só para salientar, Monte Santo continua a greve até dia 31, né, de março, onde haverá uma nova assembleia para ser decidido se vai continuar ou não. Tem política partidária nessa manifestação? Não, o movimento é apartidário. Não tem nenhum? Não tem. Não tem nenhuma camiseta do PT debaixo das camisetas que vocês vieram aí, né? Não tem não, né? Não tem nada a ver então não. Né? Não. Dona Neide. O movimento, esse movimento, ele não carrega bandeiras, tá? Existem várias vertentes. Política, sim, porque nós somos políticos, claro, nós somos seres políticos. Mas não é político partidário nesse momento. Por quê? Vamos falar assim, você citou o PT. PT, PSDB, PMDB ou PR, ou seja lá qual a sigla que qualquer trabalhador, eu sou esse, vai ser atingido por essa mudança e gravemente atingido. Quem não será atingido? Mas então por que nas redes tem lá o fora Temer, fora Temer, fora Temer? Porque nessa camiseta aqui, ou em todas, ou nesse momento, o que que acontece? Ele está sendo um bom presidente? Ele está trabalhando para o povo? Ele liberou o FGTS nativo lá para a turma. Ele liberou o FGTS para passar um doce na boca da turma. O que que vai acontecer? Vamos falar sobre a reforma da Previdência, tá? A reforma da Previdência, ela sugere que o trabalhador tenha que contribuir 49 anos ininterruptamente. Qual trabalhador? Todo trabalhador. Nós sabemos que existem diferenças, eu não vou citar a diferença entre homem e mulher, vou citar a diferença entre trabalhos. Um trabalhador que levanta 4 horas da manhã para começar a trabalhar às 6 horas na roça e vai trabalhar durante 8, 10, 12 horas com sol, com chuva, ele tem as mesmas condições de trabalhar durante 49 anos ininterrupta que um contador que fica em um ambiente calmo, tranquilo, ou um senador, um deputado federal que está lá de terno, gravata, num ar-condicionado. São trabalhos diferentes. Então, essa reforma, ela está colocando todos os trabalhadores, aliás, quase todos os trabalhadores nos mesmos níveis. Porque os deputados que estão votando essa reforma não serão atingidos. Eles continuarão sendo aposentados com 2 mandatos, ou seja, 8 anos. Há justiça nisso? Não. A terceirização é outra coisa que vai formar uma população, milhões de desempregados, de subempregos. Mas o governo prega que vai aumentar o número de empregos. Não. Vai diminuir o desemprego. Na realidade, não é isso. Porque o terceirizado, ele vai trabalhar por um período específico e ele vai ser mandado embora. Ele vai trabalhar de acordo com o que for oferecido pela empresa. Portanto, se hoje existem salários específicos para cada classe, não vai haver mais. O terceirizado, ele trabalha mais ele trabalha de 25 a 30% mais, ganha 25 a 30% menos que o salário da classe e ele não tem férias, não tem 13º, como os outros trabalhadores. Mas ele não vai ter um vínculo empregatício com a empresa terceirizada? Não vai ter um vínculo empregatício. Ele vai ter um contrato de trabalho. Ele tem um contrato. Eu contrato você para trabalhar aqui, eu preciso de um radialista, você trabalha por 90 dias. Acabou o contrato, tchau, obrigado, até logo, eu vou para outro. E com relação aos trabalhadores que já tem vínculo com a empresa 20, 30 anos, o que que acontece? Vai haver o PDV, Programa de Dispensa Voluntária, Demissão Voluntária. Então agora vai aparecer as grandes empresas, no geral, os estados, eles vão fazer essas ofertas. Já estão fazendo. O ano passado a Honda demitiu voluntariamente, né, com esse programa, 500 trabalhadores da montadora. Esses trabalhadores foram substituídos por quem? Por trabalhadores que vão ganhar muito menos, trabalhadores terceirizados, e a empresa não tem vínculo com eles. Acabou. E no caso, se alguém mais quiser falar, só eu teria fazendo uma emenda aqui, Antônio Cláudio, por favor, né, da Neide, né? Essa PL 4330 da terceirização, ela vai estender, né, o prazo do temporário, que seria atualmente hoje 90 dias, para 6 meses, prorrogáveis por mais 3. Ou seja, o trabalhador vai trabalhar 9 meses no ano em contrato de experiência. E em contrato de experiência, nós sabemos que ele pode ser demitido sem justa causa. Simplesmente, eu não quero mais você. Não deu certo. Não deu certo, empresa, tchau. E colocando aí o ponto da PL 6787, que a Neide falou, né? Tá retirando aí desses trabalhadores o FGTS, que você acabou de citar, tá retirando o 13º salário e férias, né? Tudo isso foi conquistado por muita luta, foi uma reivindicação durante muito tempo. Conseguimos isso e agora estão querendo nos tirar. Claudinei, mas a gente não precisa de uma reforma, então, da Previdência, a gente não precisa de uma reforma aí da CLT, que já tem quase 100 anos, a gente não precisa de nada disso, tem que continuar do jeito que está. Nós precisamos de uma reforma. No entanto, quando a gente fala em reforma, a gente pensa que é reforma para melhor. Exatamente. Essa reforma, então, não é, né, melhor. Exatamente. Então, nós precisamos de uma reforma, sim, mas não uma reforma na qual o trabalhador do salário mínimo, seja responsável por ela. Uma reforma que atinja todas as categorias, inclusive a política, na qual eles estão fora dessa reforma. Eles estão se posicionando para fazer uma reforma que vai melhorar a situação previdenciária do Brasil, mas eles não têm participação nisso, porque só o trabalhador rural, só o professor, só o trabalhador privado vai ser responsável por isso, ou o trabalhador público, considerado baixa categoria, porque os políticos estão se posicionando como alta categoria, vai ter que pagar o preço. Então, a reforma é necessária, desde que ela visualize todos os trabalhadores e que todos sejam beneficiados dentro dela. Que os direitos não sejam retirados, porque dessa forma os direitos serão retirados. Mas é possível um diálogo com esses políticos que estão lá? No momento, esse diálogo está muito fechado. A gente tem visto isso. Isso fica bem claro, tanto nessa proposta da reforma e essa pressão que tem sido feita, como essa semana, pelo fato de muitos dos professores estarem parados, porque os professores estão parando, porque muitos são concursados. E aí, como concursado, eles têm uma garantia de não ser demitidos de imediato, ao passo que se eu trabalho numa empresa privada, por exemplo, de calçadista, e eu fico em greve, ou parcialmente fico em greve, eu sei que eu vou ser demitida. Então, eles estão tomando essa bandeira, usando essa condição que ainda tem, enquanto concursado, a maioria, tomando essa bandeira para defender o todo, né, que está aí à mercê dessa situação. E a terceirização, ela também não nos auxilia em nada. Principalmente quando eu penso na questão da mulher. Não estou em nenhum momento desclassificando os homens que trabalham, que são arrimo de família, mas estou colocando a condição da mulher nesse momento. A mulher, ela vai engravidar. Ela está no regime de contrato. A gente já sabe que a situação para a mulher trabalhar é rígida. E que muitas empresas perguntam, você já tem filho? Você pretende engravidar? De forma sucinta, mas querendo saber se ela vai estar apta àquele trabalho. Faz parte da entrevista, né? Ao saber que, ao estar grávida, ela pode faltar por questão de saúde. ao ter o bebê, ou mesmo o filho estando grande, quando, no geral, a escola chama, a saúde chama, é a mulher que vai para atender esse filho. Então, ela vai ser uma das grandes vítimas dessa terceirização, né? Mas, então, os nossos políticos não estão vendo isso? Não. Nós, o político está lá para trabalhar para o povo. Essa é a ideia de um país republicano democrático, que o político é eleito para representar e trabalhar para o povo, porque é o povo quem paga o salário dele. Mas eles estão trabalhando para si mesmo, né, e prejudicando o povo. Então, mesmo com essas manifestações que estão acontecendo, foi terça-feira que aconteceu a aprovação da terceirização, né? Isso. Terça, quarta-feira. Mesmo assim, eles aprovaram. Eles não estão ouvindo a voz que vem das ruas? Então, a terceirização, ela está para uma última instância que vai para a mão, né, do presidente Temer. E depois dessa votação, ontem eu ainda estava lendo algumas notícias e algumas bandeiras estão sendo levantadas de haver um novo texto, uma nova colocação, uma nova discussão. Hoje de manhã eu estava vendo novas notícias, porque nós estamos num acompanhamento 24 horas, né? Falando que há um grupo de aliados do governo propondo que ele sancione a lei, a terceirização imediatamente, que não ocorra uma nova votação. Mas vamos pensar, pega-se uma lei de uma proposta de 1998 e, de repente, aprova ela do nada. O que essa lei tem de tão interessante? Pelo que eu percebi na minha concepção e fazendo a leitura do texto, é que ela possibilita que o grevista seja substituído pelo outro. Então, é a principal forma de enfraquecer o movimento, né? Mas nós estamos tentando nos manter, buscando o apoio da população. Eu particularmente sou designada, estou no estado como designada. Ouvi de muitos, você vai perder o seu trabalho, você vai ser demitida, mas corre-se o risco da demissão, mas não entrega-se os pontos. Porque se eu entrego agora, eu estou entregando meu filho, eu estou entregando os meus alunos, eu estou entregando uma geração inteira para essa, tanto para a reforma da Previdência quanto para a terceirização. Então, se vou pagar o preço por isso, que seja. Então, que paguemos o preço. Josemar, e agora o Temer falou que vai tirar aí os servidores, né, municipais, estaduais, dessa questão da reforma, né? Bom dia, Antônio Cláudio, bom dia a todos que nos ouvem aí para a pássaro da ele. Então, de repente, de pedra, a gente acabou virando aí a vidraça da história, né? Aí agora o pessoal se volta para os professores e pergunta, faz a seguinte pergunta: olha, é o seguinte, vocês foram à rua, vocês lutaram, vocês conseguiram, agora vocês vão abandonar a causa. Não é isso, a gente tem uma assembleia marcada para essa semana e a gente, pelo que a gente conversou, terça-feira, pelo que a gente conversou com o pessoal, né, conversamos ali com o pessoal pretende continuar, porque é uma luta pela classe trabalhadora, que fique bem claro aqui que não é uma luta dos professores, é uma luta que a gente tem, a gente está aqui defendendo a nossa Constituição, o artigo número 201, que fala acerca da Previdência Social, tá? Com base no artigo 37, inciso 7º, que fala que é um direito constitucional, que é o direito de greve. A gente está exercendo esse direito constitucional de greve para ir à rua, para lutar pelos trabalhadores. Porque a senhorinha já, né, a CLT, a Consolidação da Lei das Leis Trabalhistas, promulgada em 1943, ela... Na verdade, é a base de toda a legislação trabalhista no Brasil. E se a gente for ver, isso conquistado lá por Getúlio Vargas em 1943, hoje o pessoal está querendo tirar isso da gente. Todos esses direitos, essas garantias, né, que foram conquistadas. Ou seja, a história, ela é cíclica. A gente, de certo em certo tempo, a gente acaba retornando no mesmo ponto. E o pessoal que saiu aquela vez na rua para poder protestar por direitos, né, os sindicatos daquela época, hoje estão fazendo o mesmo movimento para manter esses direitos de pé, né, esses direitos lá conquistados em 1943 com a nossa CLT. Então, deixa bem claro aqui que não é uma luta da categoria professores, servidores públicos estaduais e municipais. O Temer fez isso justamente por conta da descentralização que existe entre os estados, né, a União e os municípios, porque eles são poderes independentes entre si. Guaranésia, pelo que eu saiba, a prefeitura de Guaranésia não possui o sistema de previdência próprio. Aqui eles também utilizam o INSS, então eles também vão ser afetados. Agora, a nossa briga agora é com o governador, né? No caso agora, a gente vai brigar com o governador Fernando Pimentel. Eu não sei se ele já pretende fazer isso, até porque o ano que vem é ano eleitoral, talvez pesa um pouco. Pesa muito. É, entendeu? Pesa muito. Mas a nossa briga agora é com os estados e com os municípios, os servidores. Porém, a gente continua na luta por conta de todos os trabalhadores e o futuro da nossa nação, hein? Vou fazer um intervalo comercial, a gente continua nesse bate-papo. Estou conversando aqui com o Jusemar, com a Flávia, com o Fábio, o José José, a Neide e a Claudineia sobre essa greve geral, né? A gente está falando, anunciou aqui greve na educação, mas é uma greve geral e voltamos rapidinho. Programaexpresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulin Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. 11 horas e 48 minutos aqui na Pássaro da LFM. Estou conversando aqui com os professores José Oséias, Neide, Claudineia, o Jusemar, a Flávia e o Fábio. Estamos falando sobre essa grande greve que está acontecendo no Brasil. Estou falando grande, mas eu não vejo isso na mídia de jeito nenhum. Não sei se é tão grande assim como vocês estão falando. E eu vejo também muitos pais reclamando dessa greve, que vão prejudicar os alunos. Vai prejudicar os alunos ou não vai? Quem pode me responder aí? Professor José Oséias. Seu José Oséias, como diz os seus alunos lá em Goxupé, vocês estão prejudicando os alunos, não estão? Muitas... Com essa paralisação, é a única forma, é greve? Muitas vezes se tem essa visão de que é um prejuízo porque o aluno vai ficar sem aula, isso vai prejudicar o ensino, isso vai contra a educação e vai faltar água. Muitas vezes essa visão é passada assim, as pessoas têm essa noção. Só que, na verdade, isso não acontece, até porque aulas não dadas agora serão respostas. No sábado? É, serão respostas. Então, isso não prejudica. Segundo lugar, como nós trabalhamos com educação, muitas vezes se fica muito na teoria. Eu sou professor de história, e a vida toda eu ensinei para os meus alunos que existem injustiças como sempre existiram. Porém, sempre foram necessárias vozes que se levantaram contra essas injustiças. E se na hora que eu, professor de história, ensino isso, e na hora que eu vejo uma injustiça, eu não faço nada, eu fico só na teoria, mas então o que eu estou fazendo numa sala de aula? Seria uma atitude absolutamente desleixada. Deixa, estou só falando. Muitas vezes, essa é a aula que falta para os meus alunos. Isso é aula. A luta real é para o meu aluno poder olhar e falar, poxa, eles estão fazendo algo. Não é só teoria. Aí é a verdadeira educação. Os alunos olham para vocês com admiração nessa situação? Muitos alunos, sim. E os pais? Alguns pais também. Evidentemente, nós não atingimos todo mundo, como ninguém atinge todo mundo. Só que acredito que isso seja um trabalho que aos poucos se vai fazendo. É um pouco aqui, é um pouco ali. É uma pessoa que ouviu da gente e vai repassar para outra. O trabalho de conscientização sempre foi algo lento. Sempre foi. Só que apesar de ser lento, nós não podemos simplesmente cruzar os braços. Um dia, meus filhos vão olhar para mim lá na frente e eles vão saber que, poxa, ô pai, na tua época tinha direito a 13º salário, tinha direito a isso, aquilo, outro, tiraram e vocês não fizeram nada. Um dia eu vou ter que olhar meu filho e ele vai perguntar isso. Um dia meu neto vai questionar isso comigo. Então, eu vou poder dizer, nós fizemos. Usamos a grande arma do povo, que é a nossa voz, que é a nossa mobilização. Neide, você acha que vocês vão vencer essa batalha? Ou que daqui a não sei quantos anos o José Oséias vai estar conversando com os filhos dele, ainda trabalhando? Olha, eu sinceramente, eu acredito no poder do povo, no poder da mobilização. Há 100 anos atrás, 1917, não havia lei trabalhista no Brasil. Não havia direito nenhum trabalhista. Tá? Não se falava em salário mínimo e foi feita uma greve quando questão trabalhista era resolvida pela polícia. Infelizmente, hoje, em muitos estados ainda ocorre isso. Mas os trabalhadores foram à luta e conseguiram os direitos trabalhistas. Todo esse processo de direito trabalhista que muita gente recebe e não sabe de onde veio, foi da luta dos trabalhadores. O direito de greve, o direito a um salário digno. Então, nós temos sim convicção de que nós vamos vencer, mas para vencer é necessário que o povo se conscientize. Então, Leide, mas você acha que esse povo só, eles só vão acordar quando esses direitos forem retirados? Eles vão acordar? Eu espero que não. Porque todo o trabalho de 100 anos, de mais de 100 anos de luta de trabalhadores, ser jogado no lixo. Eu gostaria tanto de concordar com você, mas não dá para concordar. O povo não vai acordar. Ah, não. Em 2013 a gente teve aquela grande mobilização e acabaram votando em Dilma e Aécio. Não mudou nada. Olha só, o povo vai acordar sim. Tomara. O povo, ele vai acordar. Ele não está vendo mais os movimentos. Que ele acorde, né? Eu quero muito que o povo acorde. O povo brasileiro, ele não dorme. Em 2013 falaram que o gigante acordou. O povo brasileiro nunca esteve dormindo. Nós temos história de luta, sim, luta de classes, trabalhadores. O movimento dos sem teto, o movimento do sem terra, os lavradores. A luta camponesa no Brasil é uma amostra de que o povo não está dormindo. Ele, infelizmente, existe uma grande mídia, eu não vou ficar dando moral para citar nome, mas todo mundo sabe, que faz com que o povo fique ali, né, ouvindo algo que não é verídico. Mas o povo sabe, o povo compara. O povo brasileiro é inteligente e ele sabe como lutar. Então, nesse momento, eu chamo a população a verificar o que, que estão fazendo com os nossos direitos trabalhistas. O ano que vem eu me aposento. Com ou sem reforma, se eu tiver que pagar mais 6 meses ou 1 ano, tá? O ano que vem eu me aposento. Mas e meus filhos? E os meus alunos, porque eu tenho alunos que estão no mercado de trabalho. Quando que eles vão se aposentar? Eu tenho meninos, ex-alunos, que estão na universidade e vão se formar aos 25, 30 anos. É por esses que eu estou lutando. Não é por mim. Hoje, uma aluna minha foi entregar na feira um papel e uma senhora rasgou e disse para ela: eu já sou aposentada. Eu estou para me aposentar. Mas a minha luta não é por mim. Então, eu creio, sim, que a população vai fazer diferente. A população, se cada eleitor que votou nos deputados federais da nossa região, que vergonhosamente votaram a favor da terceirização, que é uma vergonha, falam que estão no povo, na época de eleição, vem, bate nas costas, o trabalhador Pacheco, rural, Renato Andrade e Carlos Meirelles. Votar. Fazer uma aposta aqui que os três serão eleitos na próxima. Vergonhosamente. Semana. Infelizmente. Vamos fazer se uma forem, aposta. Se forem eleitos, é uma vergonha. Mas eles estão trabalhando para as empresas que financiaram suas eleições. Não vou ficar falando mais. Não. A Leide já falou bastante, né, Leide? Falei. Claudineia, a gente pode ter a certeza que o povo vai acordar, então? Que o gigante adormecido vai acordar? Depois olha, dessas manifestações, é claro. Isso é o que nós esperamos. Nós não queremos ficar, como eu fiz uma postagem no Face essa semana, como dizia Lima Barreto, ainda no século XIX, que nós não temos povo, temos público. É. E de público nós não estamos precisando, estamos precisando de povo. É óbvio que a luta não tem que ser armada, a luta não tem que ser violenta, nós não temos que ir para a rua quebrar nada de ninguém, como algumas pessoas falam, quem vai à rua vai para quebrar, não é isso não. Mas nós temos que nos posicionar que estamos sabendo o que está acontecendo e que estamos ali, de alguma forma, nos unindo. Pode ser através do meu Facebook, quando eu faço um convite falando se vota contra o meu direito, não me representa. Isso é uma boa forma de eu me posicionar. Olha, eu não tenho, me sinto à vontade para ir à rua. Tudo bem, é uma democracia, você tem o direito de não ir. Mas vai lá no teu e-mail, vai lá no teu Facebook, vai lá no teu WhatsApp, pega aquele candidato, pega aquele político que está votando contra o seu direito, contra o direito do seu filho, da sua família, e coloca lá, se não me representa, então não serve para se eleger. Não me representa, eu não voto mais. E vai se posicionando. É uma campanha que se todos nós fizéssemos, colocando os nomes de cada um deles que estão votando contra nós e colocando que não votaremos mais nele, que essas pessoas não serão votadas, eu acho que ganharíamos já uma grande força. tem um movimento, participe do movimento no seu bairro, conforme uma mãe que estava lá na feira colocou hoje, que pode ser um movimento feito na porta do meu trabalho, se eu não posso fazer no trabalho, mas o fato de eu conversar com os meus colegas de trabalho, que pode ser um movimento feito na porta do meu grupo de estudo, do meu grupo bíblico, do meu grupo religioso, mas que nós passamos a discutir e vamos nos posicionando de alguma forma. Porque o que nós não podemos fazer é ficar como público, passivos, acatando aquilo que a mídia coloca, está tudo certo, o país está tudo certo, foi feita uma lei. No dia, por exemplo, da terceirização, eu fiquei absurda, assim, com um tom ameaçador. A terceirização atingirá todos os profissionais, inclusive os professores. Então, quem acompanhou o jornal ao qual eu estou me dirigindo, deve ter acompanhado. Eu achei um absurdo aquele tom ameaçador, né? Então, somos professores, sim. Somos formadores de opiniões, sim. Respeitamos os meninos que têm opiniões diferentes em relação a partido, a conteúdo. Isso é importante, porque um país político é um país que tem oposições. Porque se pensamos todos iguais, né, vamos virar massa de manobra, então temos que pensar diferente para discutir essas oposições, mas temos também que analisar juntos se vai nos tirar o direito, que foi conquistado a duras penas durante muitos anos, através de morte de muitos trabalhadores, nós não podemos ficar silenciados, nós temos que lutar de alguma forma. Se você não assistir o jornal que você se refere na televisão, vai assistir qual? Tem muitos jornais que nós podemos assistir, né? Eu não vou dar uma indicação específica de qual, porque ainda que seja um ou outro, tem lá as suas posições. O que nós temos é que fazer uma filtragem do que é bom, do que é real, do que me representa ou não. Se não me representa, eu acho que não vale a pena eu assistir, compartilhar, né? Porque eu vejo muito isso, nós estamos compartilhando aleatoriamente, sem ler, sem questionar sobre. Ah, achei legal, compartilho. Achei, fulano falou, vou repetir. Não, vamos ter um pensamento crítico. Eu acho que isso é muito importante. Pessoal, depois dá uma olhadinha no Facebook do Carlos Mendes para ver o que aconteceu na última postagem dele. Juscemar, a gente vai quebrar a Previdência, então, né? Desse jeito aí. Olha, se essa manifestação tiver sucesso... É o que o pessoal sempre fala, né? Fala, olha, não vai ter dinheiro para pagar o aposentado, o negócio vai ficar feio lá em Brasília. E, entre aspas, a nossa população tá ficando mais velha. A gente vai ver a pirâmide etária aí se invertendo. Tudo bem, a gente sabe que tem que ter reforma, mas não a destruição do sistema previdenciário. Isso não é a reforma. Reforma é uma coisa, aí no caso já seria a demolição de todo um sistema construído ao longo de anos aí. Então, o que a gente vê hoje é um grande rombo sim na Previdência, mas se a gente for analisar a fundo esse rombo é causado principalmente por empresas que deixaram de repassar aquilo que foi recolhido dos trabalhadores. Eu posso citar alguns exemplos, né? A antiga falida Massa, a Massa falida da TV Manchete ainda devia até pouco tempo atrás... para a VASP e tantas outras. Nós temos exemplo no nosso município de uma empresa que deixou durante muito tempo aí de repassar para o INSS. A usina do nosso município deixou de repassar muito dinheiro que era do trabalhador recolhido do INSS, deixou de passar. E de certo em certo tempo, essas empresas já têm esse costume. Eu vou abrir concordato, vou abrir falência. E ela fala em abrir falência, o que acontece? Toma um tapinha no ombro do governo e fala assim, olha, a partir de agora você não deve mais nada, ou negocia isso para pagar em, sei lá, zilhões de anos, entendeu? Então é justamente isso. São dois pesos e duas medidas. O pau que bate no Chico não tá batendo no Francisco. Entendeu? O trabalhador vai pagar a conta agora, mas peraí, as empresas não vão pagar a conta? É essa a pergunta que eu faço. Rede Globo, ela devia, se eu não me engano, coisa de 650 milhões. Então, uma ajuda boa, né? Ajuda boa. Então, eu só gostaria aqui de pegar uma carona. Por favor. Cobrar aqui os nossos queridos vereadores, nós estivemos lá na terça-feira, a nossa moção de repúdio com relação a esse movimento. Porque eu gostaria que os nossos vereadores se posicionassem. Que a gente teve lá, a gente pediu uma moção de repúdio por parte da Câmara Municipal. E ninguém se posicionou. Isso que eu achei muito interessante. Ó, e quem. Eu gostaria de deixar uma frase aqui, né, pro pessoal, é que quem luta, educa. Nós estamos saindo aí à rua porque nós somos educadores e eu quero que no futuro os meus alunos tenham essa, também essa consciência. E um abraço aí pro pessoal aí do colegiado, né? O pessoal do colegiado e o pessoal também ali do Grêmio Estudantil que está nos apoiando, né? Os alunos, no modo geral, um abraço a todos os alunos que nos apoiam porque eles entenderam a necessidade desse movimento, tá? E eu deixo aqui um questionamento, uma dúvida. Onde estão os demais sindicatos, principalmente da iniciativa privada, aqui em Guarané, dos metalúrgicos, dos têxteis, né? Onde estão esse pessoal? Pelo menos para fazer a conscientização do pessoal nas portas da fábrica, né? Outra coisa, aí eu gostaria de deixar também uma frase aqui do Martin Luther King, grande Martin Luther King, reverendo dos Estados Unidos. O que me deixa indignado não é o aplauso, o alarido, né, dos maus, mas sim o silêncio dos bons. Aí eu fico perguntando, né? Onde estão essas pessoas que falam muito e, de repente, fazem pouca coisa? Não estão no nosso Senado, nem nas nossas câmaras, com certeza. Boa tarde, Antônio Cláudio. Parabéns a todos os professores envolvidos nessa causa. Um forte abraço ao professor Oséias, pessoa muito culta, do qual tive o privilégio de fazer junto o curso de iniciação teológica em Guaxupé. O Marcelo Rosa está mandando esse abraço para você. Rodrigo também está parabenizando todos vocês. Tem outras mensagens aqui. Deixa eu ver o nome, Guilherme também está parabenizando. Aqui em Guaranésia, como é que vai fazer? Teve essa manifestação lá em Guaxupé. Aqui em Guaranésia, os professores guaranesianos não farão nada? Ficarão em silêncio? Então, Antônio Cláudio, amanhã, né, estaremos aí instaurando o abaixo-assinado, colhendo assinaturas contra essa reforma da Previdência. Estaremos com dois postos, um aqui na Praça da Matriz e um outro em frente à banca do Claudinei. Essas assinaturas vão ser encaminhadas, né, aos deputados, cobrando aí uma postura firme em relação à sua posição frente à reforma da Previdência. Amanhã de manhã na feira. Isso. Aqui. Tá. Né? Amanhã na feira, então, vai ter. Estamos convidando então o pessoal aqui, de Guaranésia, né, para estar indo na feira, estar participando desse abaixo-assinado, que é muito importante. Só uma observação naquela pergunta que você fez para o Juscemar, né, que a Previdência está quebrada, só para colocar aqui um ressalto, né? Um salário mínimo de R$880 é repassado à Previdência R$176. Isso, como é hoje, durante os 30 anos, vai dar um montante de R$422.784. Quando a pessoa se aposenta, ela recebe apenas 37% disso, ou seja, R$158.400. Sobra, então, aí para o governo 63%. Então, eu não entendo como que está quebrado, se ele tem superávit, né? Patrícia tá mandando um abraço aqui para minha prima, professora Neide, professora de história. Tá dizendo aqui, eu apoio a greve, tá dizendo. Quem mais aqui? A Marlene Dias também. Estou com vocês nessa luta. O que precisarem, podem contar comigo. E sobre a oposição ridícula de nossos deputados mineiros, da minha parte, farei um trabalho para que não caia no esquecimento do povo. Abraços a todos. Marlene Dias tá mandando também esse abraço aí para vocês. Gente, queria agradecer demais. Bom, terça-feira tem reunião. Né? Terça-feira então, tem uma assembleia, né? Isso, terça-feira, né? Na Escola Estadual de Santana Dourado, às 5:30 da tarde, tem uma assembleia para decidir. Assembleia só com os professores? Com os professores e os funcionários da escola. Certo. Né? Para decidir se continuaremos com a greve ou isso não. Isso aqui em Guaranésia. Isso em Guaranésia. Em Guaxupé, como é que está lá a posição, José? Essa greve continua? Vai ter alguma assembleia para decidir da continuidade ou não? Em Guaxupé nós teremos a assembleia no fim da tarde. De hoje? Certo? Não, no fim da tarde, na terça-feira também, tá. Todas as assembleias ocorrerão no dia 28, porque foi a data determinada que vai haver assembleia também em Belo Horizonte, é uma assembleia nacional. Perfeito. Sobre os rumos dessa situação. E segunda-feira eu... Essa marmita vai ter arroz, tutu, farofa, pernil e maionese, e deixando claro aí que toda a renda dessas marmitas é para ajudar a PAI que se encontra no momento aí de difícil, dificuldades. Está passando, né? Grandes dificuldades. E para finalizar, eu gostaria de falar uma frase aqui do François Rabelais, que é a seguinte: conheço muitos que puderam quando deviam, porque não quiseram quando podiam. Perfeito, tem muita gente mandando mensagens aqui, aprovando a luta, eu aprovo essa ideia. Ótima tarde, Antônio Cláudio, também aprovo a greve. Oi, meu filho trabalha e deixa eu ver, é justo a luta, se tiver aula no sábado. E aí, Antônio Cláudio, a gente já falou sobre isso. A Indiara Laís também, sou aluna da escola Alice Eltran Dourado, do professor Jusemar. Gostaria de parabenizar os professores que tiveram essa iniciativa. Pessoal todo aqui parabenizando vocês. Intervalo comercial, eu volto já já dando sequência no Expresso de hoje. Um abraço, gente, muito obrigado. Expresso! ProgramaExpresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulinho Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. Programa.